DJ KLJ. EDI ROCK. Daniel Quirino. Ô. Oh. Daniel Quirino está aí. KLJ está aí. Seu Jorge está aí. Senhoras e senhores, e seu Jorge! Pelo amor, pelo sangue, pela cor, fidelidade, lealdade em nome do Senhor. A minha amada, a minha família, é o nome de Júlio, que me mostrou a importância de eu estar no bagulho. A gente atira no escuro, não escuta ninguém. Não adianta o sermão e a tempestade que vem. Não sei se tem alguma coisa a ver com o destino, mas os problemas são maior desde pequenino. O rap é hino pra mim, já estava escrito neguinho. Um baianinho assim, que anda perto do fim. Sim, a nossa escola sempre é cara. O tempo é rei, disse eu sei, o relógio não para. Cara, ferida sara, mas na alma não tem cura. Na sua arrogância ou na sua humildade pura, me segura que te ofereço é muito bom. Então, é força e poder, Tom. Através do som, eu digo, cada degrau a gente aprende a sofrer. Viver, correr, sorrir e a chorar. Chorar pelo passado, pagar pelos pecados. Contando cara sonda no seu sonho atormentado. Acorrentado, sei lá, drogado, se pá. Enfraquecido, injustiçado, se afogando no mar. Eu tô lá, lado a lado com a fé no coração. Ligue pra isso, eu amanheço dormindo no chão. Meu irmão, meu irmão. That's my way, and I go. Esse é meu caminho, e nele eu vou. Eu gosto de pensar que a luz do sol vai iluminar o meu amanhecer. Mas na manhã o sol não surgir, nos traz as nuvens cinza, tudo vai mudar. A nuvem passará e o tempo vai abrir. Todo novo dia sempre vai estar. Se aproxima, se prepare. Pegue suas armas, marcha, pache, nunca pare. Encara a guerra de frente, mesmo sendo ruim. Somos soldados e sobreviventes, sempre até o fim. Olhe pra mim e veja o quanto eu andei. Envelheci, eis-me aqui, nunca abandonei. Não quero ser um rei, não quero ser um zé. Só quero minha moeda e a minha de fé. Axé, comigo na fé. Bandido, o gueto sempre tem na frente o inimigo. A polícia é racista, mais do que ninguém. A favela entre o céu e o inferno, Jerusalém. Lamenta, aguenta, enfrenta a batalha. Violenta é a vida no fio da navalha. A falha mundial, espiritual, fuzil. É o texto dantesco de Shakespeare. Você já viu? Sangue, pobreza demais. Qual o valor verdadeiro pra se encontrar a paz? Será que é fugir? Será que é se esconder? Ou será que é lutar, trabalhar e depois morrer? Pode crer, veja você, vários de elite. Na disposição, situação e no apetite. Acredite, e você pode chegar no fim do arco-íris e um pote de ouro encontrar. That's my way, and I go. Esse é meu caminho, e dele eu vou. Eu gosto de pensar que a luz no sol vai iluminar o meu amanhecer. Mas na manhã o sol não surgir, por trás das nuvens cinza, tudo vai mudar. A chuva passará e o tempo vai abrir. Novo dia sempre vai estar. Você, você, proteger, pra inspirar, alimentar você, clarear você, iluminar você, pra proteger, pra inspirar, e alimentar você. E alimentar você. Quero ouvir. Pra clarear você. pra proteger, pra inspirar e alimentar você. Obrigado, São Paulo. Senhoras e senhores, DJKL, GDR, OCK, querido São Jorge. Heliópolis está presente, Serra Pelada está presente, Vila Fundão está presente. Del Forrocho está meus presente. Meus amigos, minha família, meus irmãos, minha gente. Eu só tenho a agradecer. Duas vezes que eu fui no show do seu Jorge, ele me colocou no palco e falou: vai, negão, demorou, faz o que você sabe fazer. A liberdade é um preço muito caro que a gente paga todo dia para exercer o direito de ter liberdade. Viva a liberdade, meu irmão. Muito obrigado, seu Jorge, EDI, ROCK, querido DJ, KLJ, sem palavras. São Paulo.